Yarman. Good afternoon, Papa Tango, Mike, Charlie Alpha, waiting for Mission Zulu. We are on man by saying that request by level 220 to Barreiras, right to Barreiras. 220 to Barreiras is under request. Stand by to its clearance. Papa Tango, Mike, Charlie Alpha. Amador, boa tarde, voo 1649. Número 649, qual o nível para Ilhéus? 240, me chama. Em coordenação, guarde para quando? Guarda. Salvador, boa tarde, está 3193, ponte de cara da 28, pronto. 3193, autorizado a linha de decolar da 28, vento de 220 graus com 12 nós. Livre decolagem a 28, 3193. Rádio Trip 5487, informação Zulu. Trecho anomado em 19.8. Salvador, 5487, formação Zulu, 19.8, bom dia. Bom dia, 5487, identifique, desça para 2000 na chegada Cari, o ajuste no 012. Identificou, desce via chegada Cari com 1012, 5487. Clear to Barreiras, flight level 220, direct. After takeoff from runway 17, left turn to Momo, departure Albu, transition after Albu, direct to Barreiras. It's call code 5002 and departure control frequency 119.80. Roger, sir, clear to Barreiras, level 220, direct. We'll take off from runway 17, green left turn. And Momo, departure Albu, transition after direct. Call code 5002. Salvador, departure control 119.80. We are ready to start up. So we 08 people aboard and 5.5 hours of endurance. Alternating Lapa. Okay, 5.5 Lapa, 8 on board. To start up, call tower to 118.30. QNH now 1012. Just confirm, Bata hangar, is it? Negative, sir. Abaite hangar. Okay, Abaite, April number 5. Have a nice flight and a good. A good day, Mike Chardoff. Thank you very much, and a nice job. Solo, Salvador, muito boa tarde, é o Condor 24. Condor 24, é o Força Aérea 2524-360 Brasília, confirma. Esse mesmo. Ok, ciente, aguarde o instantinho para cópia, a informação é a Zulu. Aguarde para cópia, o Condor 24. Ciente, tem já copiou a Zulu, obrigado. Solo, 3155. 3155, prossiga. Docente da informação Zulu, poderia confirmar por gentileza qual seria a rota autorizada para Guarulhos? Ok, não tem aqui o seu plano. Qual o horário do plano e o nível solicitado? Horário 35, solicito o nível 360. 360 será coordenado e checado com o centro a rota, ok? A princípio é Upper Whisky 50 a rota para Guarulhos. Ok, 3155. O Gol 1649, na escuta para cópia? 1649, na escuta. O Gol 1649 está livre, está autorizado para Ilhéus, nível 240, direto, decolando da 28, curva esquerda, saída Gole, Eval e após direto o destino. Transponder ao 5030, controle em 1980, corteja. Autorizado 240. Decolada 28, curva esquerda, saída Gole, transição Eval. Transponder 5030, controle 119.8, Gol 649. Correto, 1649, chame pronto para o push e acionamento. 2000 pés, informe estabilizado. Chegada Cari, na proa de Cari. 2000, estou na proa de Cari, favor estabilizar. Controle, eu tá 3193. Prossiga, tá 3193. Deixa eu confirmar como recebe. 5%. Obrigado. Falou, RG-67. 03, box 7 para pushback, acionamento. O WebJet 6703, livre, puxa, acionamento, chama para o táxi. Livre, puxa, acionamento, chama na para o táxi, 6703. Salvador, Mike Bravo Romeo. Prossiga, Mike Bravo Romeo. Mike Bravo Romeo estacionado, gate número 5. Autorização de reboque até o gate número 8. Qual a distante, Mike Bravo Romeo? Mike Bravo Romeo aguarda. Solo Salvador, boa tarde, azul 4065. 4065, eu tenho já aprovado 360 para Campinas, aguarde o número 3 para a cópia, ok? 4065. Bravo Romeo na escuta. Ok, tá livre iniciar aí o seu reboque. Vai puxar a aeronave de ré aí até a saída do pátio 3 deixando liberado a taxiway Juliette, ok? E aguardar no pátio 3. Ok, posicionar lá no pátio 3, deixando livre aí a Juliette e aguardando lá. Ok, entendido. Mate Bravão, meu. Condor 24 está pronto para cópia? Pronto. Ok, então Condor 24 está autorizado 360 para Brasília, aerovia Upper Zulu 17. Após a decolagem da 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. O transponder é o 5010, o controle opera em 119.80, quanto é isso? Autorizado 360 Brasília. Correto, Condor 24, chame pronto para o... Tá livre acionamento, chame para o táxi, QNH 1012 agora. Obrigado, chama ali para o táxi, 1012, tá 3155 na escuta, para cópia? Para cópia, 3155. 3155 autorizado, Guarulhos, nível 360, Upper Whisky 50, aerovia. Após a decolagem da 28... curva à esquerda, saída Gole, Eval, e após voo direto à posição Eudes, onde intercepta a aerovia. O transponder é o 5041, é o transponder, o controle opera em 119.80, quanto é isso? Autorizado 360 para Guarulhos e Upper East 50, saída Gole, transição Eval, após Eval direto Eudes. 5041 é o transponder, 119.8 é o controle, então 3155. Correto, 3155, chame pronto para o push e acionamento no portão 02. Para pronto, 3155. Azul 4065, na escuta para cópia. Afirma, escuta para cópia, 4065. 4065, está autorizado para Campinas, o nível 360, aerovia Upper Whisky 58. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Sagaz, para interceptar Upper Whisky 58. Transponder ao 5026, controle em 1980, quanto é isso? Upper Whisky 58, 5026, transponder 119.80, controle 4065. Só confirmando, 5026 é o transponder, chame pronto para o push acionamento, o azul 4065. 5026, 4065. Três, quatro e quinze, Confins, está livre, táxi via Juliette, Alfa e Golfe, até o ponto de espera da cabeceira 28, ajustado 1012, quando pronto a torre 183 para a decolagem. Tem um bom voo, uma boa tarde, o Webjet 6703. Juliette, Alfa e Golfe, ponto de espera 2883, uma boa tarde, muito obrigado. O Mike Bravo Romeu na escuta? Mike Bravo Romeu na escuta. Ok, então Mike Bravo Romeu, após o Webjet passar aí pela sua frente aí via Juliette, tá livre, eu prossegui o reboque até o portão 08, na minha escuta, reporte ao término. Mike Bravo Romeu, prossegui após o Webjet livrar do pátio, até o 08 na escuta aí. A livre puxa acionamento no 01, no chame para o táxi, no 649. Livre, 649. Sente, repórter Serra Vitor, 364. Serra Vitor, 364, reportar isso, 487.